Na sombra da sabedoria, busco a verdade, Senhor. Como escórias se vão, a prata brilha em amor. A glória que encobre o mistério, nos céus e na terra está. Aos corações dos reis, teu plano sempre a guiar. Como maçãs de ouro, palavras que trazem paz. Em tempo certo, Senhor, nos ensinas a amar. Na presença do Rei, a justiça reinará. Com fé e esperança, teu nome exaltará. Não me glorio, Pai, na presença de quem é grande. Melhor é ouvir, sobe aqui, do que a humilhação que expande. Com a língua branda, quebranta os ossos do coração. A longanimidade traz a paz que dá direção. Como maçãs de ouro, palavras que trazem paz. Em tempo certo, Senhor, nos ensinas a amar. Na presença do Rei, a justiça reinará. Com fé e esperança, teu nome exaltará. Se o aflito tem fome, dá-lhe pão e água, Senhor. Assim amontoarás brasas sobre a cabeça do opressor. Como águas frias que saciam, boas novas a chegar. Em cada canto da vida, teu amor vai nos guiar. Como maçãs de ouro, palavras que trazem paz. Em tempo certo, Senhor, nos ensinas a amar. Na presença do Rei, a justiça reinará. Com fé e esperança, teu nome exaltará. Ó Senhor, guia meus passos, na sabedoria vou andar. Com o coração aflito, em ti vou descansar. Na glória do Rei, vou sempre confiar. Tua luz me ilumina, e em ti quero habitar.